Pai eterno, o seu mundo veio e formou. O seu mundo veio e formou. E habitou, e habitou com toda a criação, com toda a criação, com vosso amor deixou e levou, e tão distante ficou, e tão distante ficou, olhando as suas criações, olhando as suas criações.